No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. E o Tema Livre de hoje vai tratar do que nós devemos esperar dos emergentes mundos novos neste ano. Para tratar de um assunto tão complexo e tão rico, nós temos aqui no estúdio conosco o Vinícius Braz Rocha, que é animador de redes digitais e um inquieto pensador dos mundos novos, a Gabi Agostini, paulista, consultora de projetos digitais, integrante da Casa de Cultura Digital e que promove empreendimentos criativos em São Paulo, a Bárbara Wolf Dick, que é uma jovem gaúcha que se dedica a aplicar o design na criação de produtos que possam solucionar problemas práticos da vida em sociedade e a partir de ideias que nascem dos próprios indivíduos e são desenvolvidas por meio da produção colaborativa. Interessante isso, né? Vamos lá, vai ter que explicar o que é isso aí. Pelo telefone, nós já estamos na ponta da linha com o Sérgio Storch, que é ativista social pela cultura de paz e designer organizacional para processos inteligentes, mora em São Paulo e vai entrar abrindo o nosso papo de hoje. Sérgio, bom dia. Quais são as expectativas que você tem com relação a esse campo de atuação seu e também ao tema em geral que nós vamos tratar? Olha, eu acho que é um ano muito especial. É um ano em que a gente vê pela frente mais 2 anos do governo federal, as gestões municipais que estão se iniciando e uma efervescência na sociedade civil, que é uma coisa que era inimaginável alguns anos atrás. E eu podia falar especificamente sobre isso que, como você me descreveu aí, né, designer de processos inteligentes. Posso falar disso? Claro. Ok, então, o que é um processo inteligente? Um processo societal inteligente, essa noção vem do design organizacional, mas estamos falando numa esfera mais ampla, que é a sociedade. Eu vou dar um exemplo na área de educação, que é um exemplo que todos os pais estão vivenciando nesta semana, a questão do livro didático. Eu comprei, tive que comprar, fui forçado a comprar para minha filha, livros didáticos no valor de R$ 850, quando ela poderia ter utilizado, se eu tivesse me mobilizado a tempo, numa economia informal de troca de livros. Eu poderia ter gasto 25% desse valor. Aí vem a seguinte questão: como é que livros didáticos são escolhidos pelas escolas e pelos professores? Eu vou te contar uma coisa, eu sei de uma escola que determinou que os livros devam ser comprados tanto impressos quanto digitais. E eu sei que essa escola ganha comissão sobre os livros que os alunos compram. Ou seja, isto é um processo societal, entendeu? Uhum. É um processo societal que está num macroprocesso, que é o de educação. O que acontece na escola pública, na escola privada? Dentro desse macroprocesso, você tem a compra do livro didático, que é importantíssimo. Não só do ponto de vista econômico, mas é importantíssimo do ponto de vista da qualidade da educação. Que valores nós queremos transmitir aos nossos filhos? Aí eu te pergunto, existem mecanismos para que pais e a sociedade em geral possa escolher os livros em vez de um diretor de uma escola que está praticando um ato de corrupção invisível ao escolher determinados livros porque ele ganha comissão com isso? Isso é um processo societal que hoje é burro porque nós deixamos essa decisão crítica, estratégica para a formação dos nossos jovens ser tomada por atores sociais que agem movidos pelo interesse próprio. Essa questão não é uma questão apenas que se restrinja, e você sabe bem disso, ao livro didático ou ao material didático e pedagógico em geral, mas é a própria discussão conceitual da educação, como deve ser a educação Mas o que nós temos que é, primeiro, antes disso tudo, nessa nova realidade, é o questionamento de que escola é essa? O que que a criança vai fazer na escola? Vai aprender? Vai aprender a quê? Vai aprender conhecimento ou vai aprender a obedecer? Vai aprender uma hierarquia social ou vai adquirir conhecimento e vai ter a sua curiosidade fustigada? Vai ser uma criança criativa? E aproveitando isso aqui, eu queria passar a bola para o Vinícius para ele fazer a intervenção inaugural dele. Essa é uma discussão que está muito quente em todos os sentidos, tá? Primeiramente, bom dia, ouvintes, né? Bom dia, pessoal, todo mundo. É interessante o ponto que a bola que o Sérgio levantou aí, no sentido de que a educação é, no sentido da sociedade ou do entendimento de civilização, é tudo pra gente, né? Assim, é que nos equipa, é que nos dá os devidos equipamentos ou percepções de como você enxerga o mundo, né? E se essa educação dentro que você acabou de colocar, ela continua reproduzindo, né, um modelo de ensino que está só preocupado na reprodução de conhecimentos e na percepção de como você tem que agir em sociedade ou estar em sociedade, a gente não está falando de nada disruptivo aí. A gente está falando de um processo que é antigo, que é o processo de escolarização. Aliás, lá na plataforma do Facebook, né, que é uma mídia social, a gente vem fazendo discussões riquíssimas sobre isso, falando não só de escolarização e da crítica ao modelo da escolarização, mas também da descolarização e da não escolarização e da escolarização em casa. Né? O curioso disso aí é que não é uma novidade, na verdade. Eu me lembro, eu conheço um caso específico, o caso do Brizola, do Leonel Brizola, que aprendeu a ler com a mãe, porque morava no interior, em Carazinho. Isso se acontece no Brasil até hoje, em locais muito remotos, onde as pessoas, por não ter acesso sequer à escola convencional, sequer a livro, elas acabam aprendendo com alguém que está ali à disposição. No caso do Brizola, foi a mãe dele em 1930, por aí. Então, quer dizer, é uma coisa muito antiga, mas é esse sentido do unschooling, né? Dessa coisa da desescolarização, no sentido de que a escola é uma estrutura arcaica, obsoleta, que não atende às demandas do mundo contemporâneo. Nesse sentido, só queria complementar o seguinte. Não se trata de uma dinâmica, obviamente, não é uma dinâmica retilínea, não é uma dinâmica uniforme, é uma dinâmica, enfim, que tem seus altos e baixos, seus contras e seus prós. A discussão é quente, você está falando, afinal de contas, né? Em termos societais, como botou o Sérgio, você está falando de toda uma cadeia produtiva que se formou em torno da educação e que nas últimas décadas, se não séculos, né? Séculos, digamos assim, ela se mercantilizou ao máximo, né? na esfera privada e ela ficou extremamente burocratizada e vazia, se não apática, na esfera pública. Quer dizer, então a gente está falando de alguma coisa que mexe com todos nós, né? Mexe fundamentalmente com o entendimento de sociedade, com o entendimento de civilização. E nós estamos falando de educação, o Sérgio puxou essa meada e esse fio da meada da educação, mas isso se aplica a todas as atividades e a todos os campos do conhecimento e das atividades. Hoje eu gostaria que a Bárbara entrasse um pouco nessa conversa aí, Bárbara. Para você dar uma opinião também, vai esquentar esse debate, vamos lá. Tudo bem, estava pensando, vocês estavam falando aqui, eu acredito que a sociedade nesses últimos 50 anos, a gente assumiu muito uma posição passiva em muitas coisas, em muitas áreas. E na educação, a gente, não só na educação, mas em vários campos, a gente tem muita ideia de que alguém pode fazer isso, não precisa me preocupar. Então isso começou a refletir não só na educação, como na produção de muitas coisas e no que tu compra, no que tu põe dentro da tua casa. E a gente começou a passar a educação dos nossos filhos, que deveria ser uma preocupação nossa, para alguém e não se preocupar com isso. E agora, talvez com a internet aí bombando e a gente convivendo mais com os problemas que essa falta de atenção à educação de pessoas próximas está gerando, a gente está começando a acordar para algum movimento do faça você mesmo, não só em pequenas coisas ou concertos em casa, mas para um escopo maior de onde a gente pode agir também, entendeu? Então, essa própria escolha do livro didático, por que não as pessoas que ainda estão na escola não se mobilizam para tentar questionar isso? Por que a gente aceita muito o que nos passam e reclama? É difícil alguém iniciar algum movimento de ir lá e fazer alguma coisa. É verdade, há uma passividade muito grande, né? O que eu acho que acontece hoje, a gente assiste de uma maneira cada vez mais crescente, muito efervescente nesse momento da história aí do mundo, é essa apropriação dos próprios processos e da vida que a Bárbara citou. Então, a gente veio acostumado na nossa cultura a ter já um pouco pré-definido o que devemos ser, no que devemos trabalhar, o que devemos estudar, o que a gente vai ler, como a gente se comporta. Enfim, esses comportamentos já vieram muito pré-estabelecidos. E aí, de repente, você tem uma forma de poder se apropriar dessas coisas e poder criar certas rupturas com os modelos estabelecidos. Isso sempre existiu, como você mesmo citou. Mas eu acho que com as plataformas digitais, com as novas tecnologias e a sociedade que se comunica em rede, que vem como decorrência disso, ela passa a ter esses processos um pouco mais... Você passa a ter um catalisador desses processos. As pessoas conseguem, então, se comunicar com outras que estão tentando fazer as mesmas coisas que elas. E aí você tem esses processos não só nas periferias do sistema. Então, antes você tinha a pessoa que, usando de novo o exemplo da educação, que ia ensinar então o filho em casa, porque não tinha acesso à escola tradicional, porque não poderia estar inserido no sistema estabelecido. E aí você passa a ter isso não mais como uma opção da não opção. Isso passa a ser a opção 1. Assim, a pessoa resgata esse valor porque entende que a gente está no centro dos processos. Acho que existe um despertar de consciência, assim, de virar e falar, bom, o que disso eu quero, como eu quero pautar minha ação no mundo, o que eu quero ler, no que eu quero trabalhar, o que eu quero estudar e o que eu quero fazer. E eu acho que tanto eu, quanto Bárbara, quanto várias dessas pessoas presentes no programa, trazem um pouco esse quê dessa retomada de consciência de se colocar no centro do processo e definir as suas escolhas, mas não as suas ações. Mas não é uma coisa individualista. Não, é diferente. Não é uma pegada egocentrada, individualista, é uma outra história. Não, é no sentido de poder criar no sentido outros mundos mesmo. O que a Gabi está dizendo é isso, né? Quer dizer, no sentido de você tomar primeiro consciência de que você volta a ser o ator principal dessa coisa, onde você, de coadjuvante, você virou figurante. Aí eu queria puxar de novo o Sérgio aí. O Sérgio é o seguinte, abrir um pouco o leque dessa conversa, sair do âmbito restrito da educação, que já é um âmbito bastante amplo, para nós falarmos de representação política, de estruturas de poder locais, nacionais e internacionais. Nós tivemos agora a reunião de Davos na Suíça, a reunião do Fórum Social Mundial está rolando em Porto Alegre, totalmente esvaziado, tudo esvaziado, e parece que há uma reeleição do Obama, com a posse do Obama, que foi uma coisa muito festejada, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos também estão muito esvaziados no seu papel de império. A Europa está esfacelada dessa União Europeia, economicamente falida, tirando a Alemanha e um outro. E como é que a gente vai traçar como é que a gente vai criar um cenário novo num mundo tão deteriorado como esse? Olha, eu queria puxar para o começo daquilo que eu falei, que 2013 eu vejo como um ano muito promissor, e pôr a bola no chão. Nós entramos nessa discussão sobre educação, que hoje ela envolve muito pouca gente, tá certo? São pessoas que se interessam por educação. Agora, eu comecei a falar de economia. Eu comecei a falar de processos inteligentes, certo? E falei da economia do livro didático. E podemos estender isso para a economia da universidade, para a economia da escolha, da construção da sua carreira. Por que a economia é importante nessa história? Porque é o bolso. As pessoas se mobilizam pelo bolso. Então, eu vou te dar um dado. O estado da Califórnia economiza hoje 200 milhões de dólares por ano para o contribuinte, no bolso do cidadão, fazendo livros-texto em código aberto pela própria rede de professores, usando o software da Wikipedia. 200 milhões de dólares por ano. Bom, isso é um bom exemplo. nós podemos economizar quanto mais do que isso, tendo a quantidade de conteúdos que já estão prontos e tendo professores fazendo uma curadoria desses conteúdos. Aí a gente entra na economia peer-to-peer, na economia em rede, sem hierarquia, que são esses novos paradigmas de produção, que hoje são uma fatia importante da economia mundial, embora as pessoas não estejam percebendo. A IBM está dentro dessa economia peer-to-peer ao ter adotado, por exemplo, o Linux. Então, eu queria puxar a discussão da educação para o bolso, porque o bolso vai fazer com que a gente possa transformar esses processos qualitativos, mas que podem começar pelo quantitativo. E daí a minha reflexão sobre processos inteligentes, processos para que o pai possa fazer, exercer um controle social sobre a escola que determina o quanto aquele pai vai gastar. E ao entrar nessa discussão, ele começa a entrar devagarinho pelas beiradas, sem perceber, na discussão qualitativa do livro didático. Então, por que que eu vejo esse ano como um ano muito promissor e vejo a bola no nosso campo? No nosso campo, Brasil. Você falou do Obama. Falou da Europa que está deprimida. O Brasil não está deprimido. O Brasil está num momento de otimismo. Nós estamos enxergando a metade do copo que está cheia. Então, eu acho que esse ano 2013 é um ano para a gente botar a bola no chão e fazer coisas que peguem as pessoas pelo que elas percebem assim como mais tangível, pelo econômico. E puxá-las, então, via econômico, para se empoderarem na determinação da saúde, da educação, da justiça, dos direitos humanos. Tá? Então, essa é a minha contribuição específica dentro desse debate. E a gente tem tido até uma discussão, uma tensão dialética nessa nossa rede de amigos, que trabalhamos juntos também em rede, fazemos projetos juntos, e a minha pegada tem sido muito no sentido de puxar para o concreto, de fazer as coisas acontecerem no aqui e agora. Ok. Concordando aí, complementando um pouco o Sérgio, que acho que fez uma bela intervenção aí, eu concordo bastante com essa visão de tentar trazer para o dia a dia, trazer para as pequenas soluções, enfim, para as soluções das coisas que você tem à sua mão no dia a dia e tentando transformar esses pequenos processos, e aí disso você consegue uma grande transformação em todo o modo de agir. E mas, rebatendo um pouco o que você disse, eu acho que o esvaziamento das discussões de fóruns como o Fórum Social Mundial, como o Davos, como todos esses grandes eventos que estavam no centro dos processos políticos até então e que eram onde as decisões eram tomadas, eu não acho que eles refletem um esvaziamento político no geral. Eu, assim, vejo hoje a política pulsando e polvilhando como nunca tinha visto antes. Acho que existe um movimento muito forte das pessoas estarem pensando politicamente, agindo politicamente e querendo... atuar de uma maneira política como não se via antes, mas a forma de ação se dá de uma maneira um pouco diferente. Em vez dos grandes debates um pouco mais estruturados, hierarquizados, e dos grandes conselhos e dos fóruns de discussão partidos de política políticos. Pública, os partidos políticos, onde as discussões aconteciam tradicionalmente, você tem hoje isso de uma maneira mais pulverizada, descentralizada, mas mobilizando multidões e pessoas que até então não tinham o menor interesse. Assim, essa coisa de que as pessoas esvaziaram e não tem mais um sentido político e está cada um no seu quadrado, eu não concordo muito com essa visão, porque eu acho que, especialmente os jovens hoje, eles estão muito dotados do seu potencial de ação no mundo e entendendo que cada decisão, seja escrevendo uma linha de código, seja fazendo um show ou qualquer coisa que parte pela arte, passe pelo trabalho, pela arte, pelo trabalho, pela cultura, o que quer que seja, as pessoas entendem isso como uma manifestação política. Mas aí, abrindo o processo político como uma atuação, enfim, pensando que a sua atuação no mundo é uma atuação política. Eu acho que o próprio Meu Rio, com as últimas ações deles nesse ano aí, tá aí para mostrar que a galera não tá mais a fim de ficar em casa sentada esperando alguma coisa acontecer. tanto no campo político com o Meu Rio, ou até alguma coisa, financiamento cultural com o Catarse. A gente, hoje em dia, já levantou quase 6 milhões de reais, então são 300 projetos que conseguiram sair do papel, conseguiram ir ao ar, sem precisar entrar em edital do governo, sem precisar de investidor, só com a comunidade incentivando. Então, são duas pontas do mesmo processo que estão conseguindo se manter sem precisar contar com um Estado forte ou alguma coisa assim, né? Eu queria complementar com uma coisa que essa semana, tá certo? Só para ilustrar isso que a Gabi e a Bárbara falaram, né? Hoje vamos ter uma reunião numa ONG chamada Ação Educativa, que é uma reunião com pessoas do movimento Occupy do mundo inteiro, na preparação do Fórum Social Mundial na Tunísia, que será no final de março. Ou seja, o Fórum Social Mundial não está esvaziado de maneira alguma. Apenas a mídia não cobre essas coisas. Isso não dá ibope. O que dá ibope é a tragédia da boate e tal, mas não contaram da tragédia, de um outro fato que aconteceu, um outro incêndio que aconteceu em Porto Alegre no mesmo dia. Pois é, isso aí eu queria dizer. Ainda por cima, além da mídia boicotar e reduzir a importância, ainda acontece um acidente, um desastre horroroso desse, aí desvia a atenção realmente, desvia até a cobertura. Nosso repórter que foi para lá cobrir o Fórum Social Mundial teve que se mandar para Santa Maria para cobrir, para apagar o incêndio, literalmente. É uma deformação da mídia, que a gente só vai corrigir pela sociedade civil, exercendo controle social, através de processos, de um contar para o outro, olha que absurdo que a Globo está fazendo aí, dedicando todo o espaço do noticiário para um fato importante, sem dúvida, mas o mundo não parou por causa disso. É verdade. Então, eu estou exemplificando. Hoje eu tenho essa reunião na Ação Educativa. Sexta-feira, na Campus Party, olha só. Já começou, uma, né? Uma jornalista que faz parte do Transparência Hacker, jornalista, tá certo? Se apropriando da tecnologia. Aham. Uhum. Vai lá como uma pessoa que agora está na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, nova gestão, ok? Na Campus Party. Ou seja, não se pode falar em apatia política quando essas coisas estão acontecendo, apenas que a mídia não está enxergando, entende? Aliás, isso aí a mídia também tem que mudar a postura, né, Sérgio? Eu queria que você fizesse um favor para mim aqui, nós vamos ampliar o debate, tem mais gente para participar. Eu queria que você fizesse a sua intervenção final de despedida para nós liberarmos aqui o acesso para outras pessoas. Ok. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar essas ideias e vou simplesmente resumir, né, o que eu estou advogando. É que a gente foque um pouquinho num detalhamento de processos para que a gente crie uma geração de processos. Isso vem das organizações, tá? Mas ninguém nunca falou de processos societais, para que a gente crie, com o rigor que as organizações passaram a ter desde o bug do ano 2000, tá certo? Do milênio e tudo mais, no detalhamento de processos para fazer as coisas acontecerem com os papéis que cada pessoa tem a exercer para defender o seu próprio interesse. Isso é possível a gente fazer em organizações peer-to-peer, sem hierarquia e de uma forma democrática, e com isso eu acho que nós vamos transformar a humanidade. É o meu pensamento. Legal, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação. Você ouviu aí o Sérgio Storchi, que é ativista social pela cultura de paz e designer organizacional para processo inteligente, participou do nosso debate direto de São Paulo. Boa reunião hoje, bom trabalho aí, hein, Sérgio? Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Tchau. Bom, voltando aqui, Vinícius, eu queria que o Sérgio, no final, já tangenciou essa questão da nova economia. Uhum. Eu acho que nós precisávamos aprofundar um pouquinho isso, porque nós falamos de Davos, falamos de Fórum Social Mundial, mas isso tudo está parecendo que é uma estrutura viciada, ou pelo menos, se não estrutura, pelo menos processos e métodos que já não são mais compatíveis com o estágio de desenvolvimento em que nós nos encontramos nessa área em que nós atuamos. Conectividade e interatividade, no caso. Pois é. Né? Eu vou polemizar um pouco, eu não discordo do Sérgio, mas é aquela coisa de concordar discordando, né? Eu concordo discordando no seguinte ponto. Eu não entendo que a gente tenha que estar aqui, a gente tenha que estar aqui maturando uma transição societal. Até porque nós, humanos, como espécie, nós não funcionamos assim. Nós somos disruptivos. Ou a gente muda completamente o comportamento, ou a gente se condiciona a um comportamento memético, a um comportamento de como você tem que lidar com a vida. Ou você corta pela raiz e faz nascer uma outra coisa, ou você finge que está nascendo uma outra coisa ali, a partir daquele construto, daquela raiz, daquela semeadura que está ali colocada. Então, por exemplo, falar de ressignificação da escola, falando de ressignificar a escolarização, não é unschooling e não é homeschooling. Pois é, não é nada disso, é verdade. Aonde eu estou querendo chegar, e nesse sentido, a mesma coisa está acontecendo, por exemplo, vou polemizar um pouquinho, porque eu acho que é por aí que a gente tem que fazer um pouco a tônica desse nosso programa aqui. Todo mundo aqui, eu acho que todo mundo que foi convidado conhece a Rede Fora do Eixo, né, que é uma rede focada para produção cultural. Recentemente, a Fora do Eixo lançou com o patrocínio da Petrobras a Universidade Fora do Eixo. Né? E a partir de um momento... Para quem está ouvindo e não conhece, o que é isso? A Rede Fora do Eixo, ela nasceu lá no norte do país, se não me engano, né? Goiás, Cuiabá, não é isso? E ela tem a ver com o fomento de um mercado independente de produção cultural. Né? Essa própria noção de geografia já está dançando também, né? Norte, centro-oeste, isso aí também já não exatamente. Faz muita diferença. Essa coisa de geoterritorialidade já está acabando com essa história. Mas vamos lá, você estava falando da universidade, eu achei interessante esse conceito da... Fala aí. Que existem já pessoas que já estão nos governos, sejam eles federais, municipais, estaduais, não importa, que estão entendendo que existe esse germe do paradigma P2P, enfim, das redes, né? Que é importante entender o que está acontecendo e que eu não consigo perceber isso como uma ressignificação de um papel do governo, por exemplo, o papel dos governos ou o papel dos estados. Eu percebo isso mais como um encapsulamento de um movimento que nasceu legitimamente P2P em redes e que, de repente, agora está virando um instrumento, tá, de ação do governo ou até ligado ao Estado. Quer dizer, eu não consigo perceber aí, é aí que eu estou querendo polemizar para a gente abrir esse papo, eu não consigo perceber aí uma ressignificação do papel do governo nesse processo, conforme colocou o Storch, entendeu? Sei. É assim que eu estou enxergando. Pois é. No final das contas, o Storch está falando de uma coisa que você mantém a estrutura, você mantém a educação formal, a educação como nós estamos acostumados. Ele falou de livros didáticos, que eu discordo completamente, por exemplo. E vamos ao bolso, né, que é a parte mais sensível do corpo humano. Mas isso você está indo ao bolso, mas você está mantendo uma estrutura. Esse exemplo da Califórnia que ele citou é um exemplo interessante, mas é um exemplo da Califórnia. A gente pode citar exemplos aqui, como por exemplo, o Morro do Alemão, com situações que são diversas dessas aí, em que o bolso não é o principal, mas a cabeça das pessoas, sim, é o principal. Eu queria chamar para o debate o outro Sérgio, estamos repletos de Sérgios por telefone hoje. É o Sérgio Venuto, empreendedor em rede no Curto Café, mora em Resende, no sul fluminense. Está chegando, né? Nós estávamos em São Paulo, já estamos em Resende, rapidinho, que mostra que a conectividade é mais rápida do que a geografia, no nosso caso. Bom dia, Sérgio. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Tudo bem, meu irmão. Eu queria que você entrasse nessa conversa. Nós estamos discutindo aqui o que esperar dos emergentes mundos novos desse ano de 2013, e a conversa enveredou pela educação, e eu tentei abrir aqui o leque, entrar em estruturas políticas, estruturas de governo, mas nós acabamos voltando para a educação, porque parece que a educação é o centro da formação da cidadania, da formação da nacionalidade, em resumo, do ser humano. Eu queria que você entrasse nessa conversa, dizendo se você acha que é isso mesmo, se você tem outras posições e pode expor aqui. Cara, eu tenho um sentimento de algumas coisas assim que me causam estranheza. Então, no que vocês estavam conversando, no que você citou agora, por exemplo, a parte mais importante do ser humano no seu bolso, isso me causa muita estranheza. Nacionalidade, isso também me causa uma enorme estranheza. Escola também. Então tem uma ressignificação das coisas que eu estou procurando fazer e que, para mim, particularmente, ressignificar e excluir alguns elementos tem melhorado bastante o meu modo de vivência aqui. por exemplo, bolso. Bolso no sentido dinheiro, finanças, isso para mim seria assim, desconsiderar toda a riqueza e plenitude humana das pessoas, né, suas relações, para dizer que um determinado recurso, que é o dinheiro, tem uma relevância maior do que isso tudo que a gente vive. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma notícia, que isso é comum nas avaliações do PIB de um país, um jornalista falando que foi um ano perdido para o Brasil, porque o Brasil cresceu próximo de 1% no PIB. Então você veja que coisa, para mim é triste, né? É um drama humano. Você reduzir todo um país, 200 milhões de pessoas, todas as suas relações, vidas, toda a sua humanidade, para uma determinada métrica paupérrima, que se chama PIB, e dizendo que se perdeu um ano. Como é que eu posso ter perdido um ano? Meu ano foi o ano mais maravilhoso da minha vida, 2012. Eu não perdi nada, eu só ganhei. Uhum. Então, essa ressignificação desses termos que a gente vai reproduzindo como meme é muito importante, porque parece que a gente não sequer digeriu essas coisas e vai reproduzindo com essa facilidade. Tipo, a coisa mais importante é o dinheiro. Sem escola ninguém aprende. E nesse campo aí que você está falando, quer dizer, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele pode ser de R$1 trilhão no ano, mas o Brasil está no IDH entre os 80 ou 90 países. Então está muito atrasado em índice de desenvolvimento humano, o que confirma e corrobora o seu raciocínio. Sim, mas até o IDH são métricas, são índices. Também. Também muito pobres, né? Não dá para dizer. Aí tentaram recriar produto como se fosse a felicidade bruta, produto com outros elementos intangíveis brutos. Mas isso seria legal. Existe nessas métricas, para mim, satisfação existe um componente muito, muito, muito importante, que significa tratar pessoas como indivíduo. Então, vira essa abstração econômica, essa abstração estatística, coloca todo mundo ali dentro. Ah, aqueles 200 milhões de brasileiros, que 200 milhões? Eu sou a relação com as minhas pessoas. Talvez seja eu mais 200 que estamos nessa localidade aqui, ou nessa localidade. E aí, as nossas métricas serão construídas por nós mesmos. Não uma métrica estabelecida, centralizada, em que as pessoas vão usando como parâmetro e achando que estão ali. Essa é uma confusão para mim que eu estou revendo. Eu não estou dizendo como verdade nem nada, mas é algo que me causa estranheza, me incomoda profundamente e eu estou tentando rever. Eu acho isso que o Sérgio está dizendo tem tudo a ver com o que você disse, que é a construção das novas formas de se viver, / adaptação aos modelos já existentes, a tentativa de diálogo com isso. Então, você, ao olhar para um PIB e achar que a medida é pobre, ao ver o IDH e achar que os índices que entram para compor esse indicador não é o suficiente para se analisar uma nação, você começa a criar uma série de outros indicadores para tentar dialogar com com essa questão das métricas e dos indicadores possíveis para se analisar uma nação. Ou você rompe com tudo isso e cria um... E aí, dando um pouco aí meus... Mas esse rompimento, Gabi, aí que tá. Esse rompimento é um rompimento tão simples, basta eu interagir com você, entendeu? Claro. Ou seja, se a gente problematiza tanto esse rompimento... Claro. Faz tantas discussões para esse rompimento, parece que a gente depende de novos contratos sociais, parece que a gente depende de uma outra Constituição, né? Falando de nacionalismo, parece que a gente depende de uma intervenção alienígena, né? Para que a gente consiga evoluir como espécie, vamos dizer assim. Na verdade, você pode juntar 15 pessoas do mesmo bairro e começar a computar pela rede o que são dados e índices e fatores relevantes, categorias que fazem sentido para aquelas pessoas, e a partir dali você vai pulverizar isso e de repente você tem um novo índice. Se todo mundo começar a fazer isso no seu bairro, no seu prédio, na sua localidade, como colocou o Sérgio, você pode construir isso de uma maneira peer-to-peer, em rede. E aí, só retomando um pouco esse dilema do dialogar com os mundos e as estruturas existentes ou romper e criar as novas, eu acho que a gente vive numa fase do mundo que não é a do ou, é a do eu acho que a gente os dois caminhos são possíveis, se sobrepõem e em conjunto ganha-se tudo se potencializa. Então, se você consegue ir para um lado e para o outro também, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque acho que essa é um pouco da realidade que a gente vive, as coisas todas acontecendo ao mesmo tempo e se sobrepondo, acho que é bastante produtivo, porque daqui a um tempo você vai filtrar e ver o que isso foi produzido, quais dessas coisas se avançaram. Também assim. Nesse caso de estar dentro ou estar fora do sistema, a cultura do hacker também pode ser muito colocada nisso, porque a gente não tem como se distanciar completamente e criar uma comunidade nova no meio do mato e achar que tudo vai funcionar, que é por aí. A gente tem que entender que a gente está no sistema e que a gente tem que aprender a iniciar esse movimento daqui de dentro e depois ver como é que esse negócio vai funcionar. Então, começar a entender o que, que te cerca e como é que tu pode fazer que isso trabalhe a teu favor, e a favor dos outros, não a favor de um governo que está mais interessado no PIB do que no, na situação real das pessoas, é um começo interessante. É tu pegar uma lógica de edital e tu desconstruir ela e transformar numa plataforma que pessoas possam participar e ganhar alguma coisa em troca. É tu posso só fazer um comentário de outras coisas que me causam estranheza, que eu estou revendo? Claro. É, uma delas é a gente tem que. Aí a gente até brinca, né? A gente, né? Eu e o Newton brincamos com isso. A gente quem, cara pálida? É, a outra questão é o isolar o mundo. E aí me vem sempre à mente, os mundos não tem um way só, né? Porque as pessoas podem escolher o caminho que quiserem. O que eu acredito, no máximo que eu posso fazer é desenhar os meus caminhos. O que não invalida outros caminhos que outros percorram. Porque o caminho de cada um é o caminho de cada um, né? Sendo as derivas de cada um. Sim, então, isso é o que a Gabi falou também. Que fez muita diferença para mim compreender, né? Foi que cada um faz o seu. Que eu não estou aqui para, tipo, vamos revolucionar o mundo com um novo sistema que vai alterar tudo isso e colocar todo mundo ali dentro. Porque daria no mesmo para mim, claro. Conceitualmente. A beleza nisso tudo é que estão surgindo possibilidades que cada um pode construir o seu, cada rede, cada cluster vai construindo os seus caminhos. E fluindo com eles, e alterando conforme for o seu desejo. E isso é que é legal, sem tentar restringir, controlar o fluxo de outros caminhos, ainda que pareçam absurdos para a gente, entende? Sem gerar expectativa de que para mudar o mundo, os outros têm que fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito, sabe? Porque eu acredito e eu tenho conhecimento do que é bom. É, essa tem sido uma revisão que eu tenho feito, que é anterior a todo o conteúdo, né? Esse é o modo de entender, antes das escolhas, né? Aliás, Sérgio, seria interessante que nessas suas estranhezas, dos quais muitas delas eu compartilho, eu também concordo, você também está revendo até seu papel de pai. Quer dizer, você está entendendo que pai virou um papel social, né? Quer dizer, onde está a riqueza de... Onde que se encontra a riqueza de interação com a sua filha Nina, né? Que é a pequena Nina. Eu acho que seria legal você compartilhar um pouco de como você está... Você sabe, Sérgio, que a Nina, só para fazer o adendo aqui, ela foi citada antes mesmo de você aqui no programa, né? Você depois, quando ouvir o programa, você vai receber ele pelo Face, você vai ver que a Nina entrou no programa antes mesmo de você. Mas eu queria que você falasse disso que o Vinícius está dizendo aí. A primeira coisa que eu posso inferir é que vocês têm bom gosto, se ela aparecer antes de mim. Tá certo. A segunda coisa que você pode inferir, fale aí. A segunda é que eu especulo. A questão do filho é igual da nacionalidade, né? Pai e mãe, eu já tinha desconstruído a figura de pai e mãe. Vivo com eles, mas desconstruir não a negação da Rosemary e do seu Magalhães. É a negação do pai e da mãe, que é completamente diferente. Da mesma maneira que eu não tenho nenhum problema com o Luiz de Campos Júnior lá de São Paulo ligado à educação, por exemplo. Eu tenho problema com o professor, com a entidade que se cria e se despersonifica alguém, te qualifica enquanto pessoa, enquanto ser humano e insere num cargo ou função, que muitas vezes confundem. É o papel, né? O papel da pessoa na sociedade. Exato. Pois é uma pré-configuração no tempo e você tem que continuar exercendo e é extremamente delicado. E eu acho que o maior escravo disso, o maior aprisionador, muitas vezes pode ser a própria pessoa que exerce aquele cargo. É evidente. Ela que se congela no tempo, às vezes, né? É evidente. Ou agora, na maioria das vezes, não sei. Agora, Sérgio, isso aí você está falando é legal. Eu estou achando muito legal a sua intervenção, a sua entrada nesse debate trouxe elementos muito novos, inquietações suas, que são inquietações nossas aqui. Nós todos nos questionamos muito sobre todos esses aspectos. Agora, por exemplo, você vai falando e vai me dando na cabeça, assim, eu que sou anterior, eu sou um ancestral de toda essa discussão, me lembro muito do pensamento anarquista, da sociedade anarquista que negava o Estado, que negava governo, que negava autoridade, e para afirmar a individualidade em nome do coletivo que estava aqui. Quer dizer, então... Você, hoje a gente está partindo de uma estrutura que não é nada anarquista, é toda hierarquizada e toda bem definida, mas nós estamos criando um mundo novo em cima disso aí que permite esse tipo de indagação que nós estamos chegando, esse tipo de inquietação que você tem, que 50 anos atrás seria inviável, não é verdade? Sim, aí não sei, 50 anos atrás não tem como te dizer. Não, agora, eu você concordo, é novo, qual é a sua idade? Você, se você me disser. Qual é a sua idade? Eu tenho 42. Ah, vai no Google. Vai no Google para você ver como é que era 50 anos atrás. Mas a questão da filha é muito semelhante à da nacionalidade, a cargo, a corporativismo profissional, e vai tudo no mesmo para mim. Então, isso facilita muito enxergar pessoas. No extremo disso, que eu acredito, está o preconceito racial, o preconceito religioso, pois tudo. É, quando pois enxerga alguém, esse é um católico, esse é um judeu, esse é um negro, é um pardo, e é um índio. E dá no mesmo. Então pessoas, nós estamos num estágio muito atrasado, Sérgio. Nós estamos aqui no Brasil hoje num estágio muito atrasado, nesse nível que você está falando agora, para a gente dispor desses instrumentos todos, todo esse instrumental que vem chegando e se incorporando ao nosso mundo de conhecimentos dessa maneira, né, Vinícius? Que eu acho que fica difícil você... É aquela coisa, eu gosto de desproblematizar e descomplexar, porque se a gente ficar problematizando e complexando, a gente cai na retórica. Você gosta de complicar as palavras só. Não, também isso, né? É. Mas assim, o meu ponto sempre foi esse, é um ponto em rede, inclusive, né? Estou sempre compartilhando ele em rede. É que eu acho que se você traz isso para uma coisa interna, mas uma coisa interna, quer dizer, uma ressignificação interna da sua percepção de mundo, mas sempre compartilhando essa percepção com outro, imprevisível, com outro, inclusive você não conhece, pode ser seu vizinho, pode ser o cara que você vai esbarrar ali na esquina, você está aberto a essa interação que vai deformar, digamos assim, no bom sentido, o campo das pessoas, as pessoas vão se reentender. Nesse momento ali, a gente está recriando o mundo, a gente está recriando uma forma de viver naquele momento, entendeu? Quer dizer, o que a sociedade como nós a vivemos ainda, ou, quer dizer, que memeticamente percebemos que estamos vivendo ainda, cristalizou via educação, via política, via processos econômicos, na cabeça das pessoas, na forma de pensar, é que tudo só muda se houver uma revolução ou se houver uma nova Constituição, correto? É. E se houver, digamos assim, líderes globais que vão lidar com essa questão para a gente poder resolver os problemas da humanidade, ou a nossa permanência aqui como espécie, sabe como é que está o planeta, né? Com mudanças climáticas ou coisas do gênero. E, no entanto, na minha visão, eu acho que o Sérgio concorda, não sei se ele concorda comigo nesse sentido, a coisa é muito simples, entendeu, Gabi e Bárbara? É interação, cara. É interação mesmo, interação onde aqui a gente interagindo, e a gente realmente interagindo e ressignificando nossas percepções de mundo, aqui e agora, e não ficando no ante a interação, a gente está realmente dando luz a um novo momento aqui, entre eu e você, entre eu e a Bárbara, entre eu e o Golo. Eu acho que a gente está talvez tentando reassumir essa personalidade de experimentação, né? Não pegar mais esses conceitos pré-definidos que estão há anos aí sendo impostos, goela abaixo, e tentar experimentar e se conectar, criar essas redes, esse tipo de coisa. Acho que é um pouco do que o Sérgio está fazendo, assim, pelo que eu acompanho pelo Face e tal. É tentar ver diferentes maneiras de chegar a pontos que tu quer, sem precisar ter que ficar entrando nessa carcaça de profissional e familiar que a sociedade acaba te impondo, e tu perde essa vontade que te instiga a ir atrás de alguma coisa diferente, tentar chegar em outros resultados de outras maneiras, né? Não só comprando o que está aí já. É. Fala, Gabi. Desculpa, não, porque eu acho que além da interação, eu acho que existe um segundo passo que vem como quase decorrência, mas que é importante de citar, que é a ação. A partir dessas novas visões que vêm das deformações do que você compartilha e da nova construção que vem dessas conversas em rede, é você partir para ações mínimas, enfim, das suas próprias transformações, de seguir o que você acredita e de ressignificar, como disse o Sérgio, os papéis, e simplesmente seguindo um modelo que você cria para você mesmo e que pode, ao ser compartilhado, enfim, virar mil outras coisas a partir das outras visões, das outras formas que cada um tem e é muito própria. E essas pequenas ações, elas vão criando esses muitos modelos que o próprio Sérgio disse. São os muitos mundos que vão aí coexistindo. E eu acho que essa é a verdadeira transformação e o potencial que 2013, 14, 15 e os anos aí que estão por vir trazem. São esses muitos modelos que as pessoas se sentem mais, enfim, encorajadas, capazes e autônomas de assumir e falar: bom, eu sou essa pessoa, essa é a minha verdade, isso é o que importa e eu vou viver dessa forma. Acho que essas possibilidades são muito, cada vez mais Enfim, a gente vê cada vez mais exemplos de negócios, de formas de vida, de relações de troca. Passa por todos os campos, você vai ver isso na arte, na cultura, nas finanças, na política, o que quer que seja, mas são as muitas formas de viver que as pessoas estão criando, e é isso que tem sido bacana de se ver no mundo hoje. Assim. Aí deixa eu fazer rapidamente, Golo, uma colocação, até para esquentar ainda mais o debate, aproveitando que o Sérgio está ainda aí na linha com a gente, que é o seguinte, eu tenho uma, assim como eu tenho crítica com relação, eu botei com relação à Rede Fora do Eixo, também tenho com relação a Anônimos, e também tem com relação ao Occupy, né? Eu não acho que você precisa ocupar uma praça para você poder redimensionar ou ressignificar a sua vida, seu entendimento de mundo. Quer dizer, essa é uma questão. É evidente que existe um laboratório vivo de coisas sendo ali cocriadas e sendo repensadas. Legal. Mas ainda assim, assim como o Anonymous ele entra nessa chamada de briga que os governos estão fazendo, via sopa, via o Marco Civil aqui no Brasil, né? Uhum. O Marco Civil da internet que não é que nunca não aprovado, nunca sai. é para como se fosse uma briga de hegemonias, tipo assim, por pensamentos, ou por forma de. Aquilo que o Sérgio falou, eu não preciso trocar o sistema, é como se a gente estivesse trocando o sistema. Vamos trocar o sistema? O sistema velho está muito velho, vamos botar um sistema novo. Pois é. Então, mas sempre de cima para baixo, sempre uma coisa que vem ali. Porque a coisa está assim, sabe, Golo? É. Assim, existe um nível de sofisticação e complexidade que é artificialmente introduzida. Uhum. Via universidades, via escolas, via grandes pensadores, via grande mídia, ou não, mídia, basta você assistir um Globo News lá especial, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando você fala grande mídia e aponta para mim, eu me sinto um tanto ofendido. Desculpa. Você não pensa mais isso. Ô Sérgio, entra aí para me salvar, Sérgio. Eu? O cara fala grande mídia e aponta para mim, aí. Sérgio. Deve ter um que goste. Eu não estou salvando nem a mim mesmo. Com o Vinícius eu quase morro com ele. Mas então vai lá, você agora. Oi? Fala aí. Uma das coisas, Vinícius, com relação já que você citou Occupy, Anonymous e outros movimentos, tem duas coisas isso aí que eu tô também reaprendendo, né? Uma sobre o simples e complexo, fácil e difícil. Vira e mexe, eu tenho uma confusão disso, então o que eu achava que era simples e não se fazia, e eu comecei a identificar que é muito complexo, e talvez a gente tem uma tendência, ou eu tenho uma tendência a querer simplificar para poder dar o próximo passo, mas não diminui a complexidade do processo. E aí, outra coisa é da previsibilidade, de acreditar, esse é um erro comum em mim, de que eu consigo entender que alguma coisa vai acontecer lá na frente em função de eu ter feito coisas ou não feito coisas aqui atrás. Muito legal. Então, essa futurologia, assim, eu estou tentando me livrar dela. Muito. Porque é o que a gente faz, né? Eu estudei planejamento estratégico anos, achei que grandes planos, gurus, líderes dariam solução em todas as coisas. Aí, partindo desse princípio, eu não faço a mínima ideia do que um movimento na praça ou um entendimento do que eu posso considerar equivocado pode levar a surgir ou não surgir. São muitos caminhos possíveis que eu não tenho capacidade de entender esse algoritmo. É muito complexo. Claro. Então, o bacana é deixar fluir, cara. O cara quer ir para a praça e acha que vai mudar o mundo fechando a Rio Branco, vai lá, se não me interferiu, não interferiu o outro, se interferiu o outro, interage com ele. Não dá para saber mesmo, na minha opinião, para onde as coisas vão ser direcionadas para cada instante de tempo que a gente faz alguma coisa. E aí cabe a cada um escolher o caminho. Então, se alguém quiser ir para a escola e passar 12 anos, lá vai. Eu odiei a escola todos os anos da minha vida. Então, não vou, pô, porque minha experiência disse, não vai, que isso aqui é uma coisa abominável. Vinícius... Agora, se o cara acha legal, vai. Eu também não vou trabalhar numa empresa com um chefe e tudo, porque eu acho aquilo abominável. Não, se alguém também quiser trabalhar, que vá. Se quiser ir para o mosteiro, vai. Pois é, agora o Vinícius... se defendeu. Olha, galera, é o seguinte. Eu gostaria que cada um fizesse a sua intervenção final e eu vou começar com a Gabi. Eu acho que o que para mim fica dessa conversa toda, dessas muitas visões que no fundo tem mais convergência do que divergência, assim, acho que todos nós fazemos partes aí de enfim, pessoas que tentam recriar as suas próprias vidas e os seus arredores de mil formas, mas todas elas tentando trabalhar em novos paradigmas e questionando muito certos paradigmas e certos modelos já impostos, assim. Então, eu acho que isso é uma amostra dessa efervescência política, cultural, econômica e todas humana, as caixinhas, né, que você quiser colocar aí, acho que no fundo é humana, que a gente vive hoje, assim. Nós somos aqui 5, 6, mas poderíamos ser... O Vinícius, com certeza, teria uma lista de milhares de pessoas para convidar, e cada um de nós aqui também. Então, isso é só uma amostra das muitas visões. E eu acho que não é não é um movimento, se é que pode se chamar assim, homogêneo. Existem muitos caminhos, muitas possibilidades, muitas visões sendo colocadas, algumas até divergentes dentro dela. Quando você cita o Fora do Eixo, o Occupy, colocando isso como algo antagônico ao que você pensa, mas no fundo são também laboratórios, são também espaços de criações de vidas diferentes e de viabilização de novos modelos e de novas relações, e que partem também de uma interação e de uma construção visando o bem comum, visando o coletivo, e que tem uma preocupação com o meio ambiente, com a construção de uma forma de viver mais humana, coletiva e, enfim, mais sustentável do ponto de vista, de N pontos de vista, digamos assim. Então, eu acho que tudo isso é muito bacana de se reforçar e assistir e mostrar que existem muitas inspirações, exemplos e coisas acontecendo para que cada um crie aí seu próprio modelo e sua forma de viver baseada nas relações no humano. Acho que o que de mais bacana eu ressalto aí, que o Sérgio acabou de dizer, que são pessoas e são processos humanos, e quando a gente tiver isso como um norte em qualquer relação que a gente busque, acho que estamos num caminho bacana aí para o mundo no geral. Legal. O Sérgio Venuto, o pensador, muitos. O pai da Nina, que vai fazer agora a sua intervenção. Pô, cara, faz comigo não, pensador e pai, você quer ser pegadinha? Ah, meu camarada, agora, olha, como dizia Vicente Mateus, quem sai na chuva é para se queimar. Tudo bem, a liberdade é plena. Então, o que eu estou caminhando é o seguinte: cada vez mais, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, de forma aberta, e totalmente aberta mesmo. A quem eu conheço, quem não conheço, chama-se outro imprevisível. E de compartilhar, assim, quanto mais eu espalhar isso, essas pegadas, e alguém se apropriar, ótimo. Então, eu estou nesse processo de tomar cuidado em mim para que eu não deseje que o outro faça aquilo que eu queira que ele faça. E isso é uma estrutura hierárquica já estabelecida, só que com um nome bonzinho, bom, cara, que legal, não considero nada legal disso, não. Então, o que eu estou procurando fazer? Os meus entendimentos, as minhas ações e tal, e abrir. Tá aí, compartilhado. Se alguém quiser se apropriar, é livre. Se alguém quiser fazer junto, tá liberado. E vamos em frente. Tô por aí, nesse caminho. Legal. Falou, Sérgio. Você, Bárbara? Bom, eu acho que o que fica, assim, dessa conversa é que a gente não pode continuar pensando que os processos de descoberta e de crescimento são lineares. É tentar estar sempre olhando para várias coisas que estão acontecendo e entender que o olhar, que a descoberta e o fazer, são coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. A gente não precisa ficar preso a um processo, a uma receita de bolo, para até tomar coragem de fazer alguma coisa. É sair do prédio, botar o pé na rua e ver o que acontece daí. Acho que muitos desses movimentos que a gente está falando aqui, que a gente falou, são um reflexo disso, tanto um Anonymous como um Fora do Eixo, que por mais que agora eles talvez estejam caminhando para um modelo mais tradicional ou mais preso, mais engessado, eles iniciaram assim. E também acho importante a gente tentar manter sempre questionando essas coisas e entender aonde isso se perde, aonde a gente acha que esse significado começa a mudar, e aplicar cada vez mais na vida, no dia a dia, não ficar deixando sempre para depois fazer alguma coisa. Bom, como o debate foi provocado, o programa foi provocado pelo Vinícius Rocha. Então eu queria que você encerrasse aí, e dizendo, inclusive, se você é otimista ou pessimista com relação a 2013. Sou otimista e assim, e dentro das minhas estranhezas, eu já destemporalizei as coisas. Quer dizer, eu não consigo raciocinar em termos de anos, né? Dentro do que o Sérgio colocou, de prever, eu tenho um pouco desse rito também, né? Na medida que você, de fato, está aberto à interação, e você está deformando permanentemente o seu campo de percepções, é impressionante o volume de caminhos e de fluxos que você fica ligado neles, né? E aí essa coisa da cronologia, do racional, do Descartiano, do Baconiano, pegando um pouco aí as referências filosóficas sobre isso, não faz muito sentido para esses novos mundos. altamente interconectados que estão emergindo através das pessoas, né? Do emaranhado de pessoas. Não através de estruturas governamentais, não através de estruturas corporativas, ou afim, até da organizacionais. Né? Eu fiz questão de convidar o Sérgio Storch e de convidar o Sérgio Venuto, porque são visceralmente visões. Não vou dizer que são antagônicas, são até complementares, são muito ricas, mas você vê como é que o assunto, a percepção do assunto em termos intelectuais é bastante sofisticada. E, no entanto, digamos assim, a ressignificação, ou a desintoxicação, ou a não modelização das coisas, está muito na sua ação, né? Nos seus valores, no que você entende do dia a dia. Nós tratamos hoje do que esperar dos emergentes mundos novos, com a participação do Vinícius Rocha, da Gabi Agostini, da Bárbara Wolf-Dick e, por telefone, do Sérgio Venuto e do Sérgio Storch. Um grande abraço para todos, um ótimo dia e Tema Livre está de volta amanhã às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.